Capitão localizador. Lima Sierra Papa, reduzindo, reportará estabilizado. 38, curva esquerda, aguarde para girar base. Dará para girar base, eu limpo 03. Joker 08, visual com Olympus, curvando à esquerda. Autorizado a decolar. 100 graus, 129. Esquerda 130 para o curso do localizador, Lima Serra Papá. Sumires de Simbra. Tem condições de girar agora, curto? Ou em mais alguns segundos, curto? Mais 20 segundos tem condições. Autorizado, em 20, autorizado. Chame na final, curta final, agilizado. Para na final, eu limpo 03. Joker 08, decolou 39, chame o controle em 119.8. Controle 119.8, Joker 08. Confirme para o controle Salvador. Lima Sierra Papá estabilizado no localizador. Lima Sierra Papá, 3 milhas do marcador externo, chame torre 118.6. 118.6, obrigado, boa noite. Controle, Joker 08, decolado, curvando à esquerda, cedo a pouco. Controle Salvador, Joker 08, saída a pouco. Joker 08, mantém, prossiga conforme autorizado, mude transponder para 5517. 5517. Limpo 03, autorizado, toque remetida, pista 90, cheque o trem, uma centena, 112, nosso. Limpo 03, autorizado, toque remetida, controle baixo e travado. Yamari desce até o 050, ADS 5810. Possibilidade de armas na proa de Itaque, senhora. Do externo, baixado, checar. Ciente, Lima Sierra Papá, chame final normal. Reporta Lima Sierra Papá. Joker 08 passando 3.300 pés até nível de voo 150, contato radar, prossiga na saída PUCA. Joker 08, saída PUCA. Avistou com 1.300, Lima Sierra Papá. Lima Sierra Papá, ciente, aguarda autorização de pouso. Joker 08, vai na proa de Jamo. 08, proa de Jamo. Olimpo 03, tocou e remeteu os 42, curva esquerda, use para girar base. Usará para girar base, Olimpo 03. Papatango Lima Sierra Papá, autorizado pouso, 1129. Lima Sierra Papá, com pouso autorizado. 3897, chame centro, recebe frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.251, boa. Força Aérea 2325, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. 26833. Entrevistando o Bravo Eco 9 Tango à sua esquerda, na curta final da pista 190. Estando, Olimpo 03. Mantenha a separação visual com o tráfego, não há tráfego conhecido a reportar na final da... em aproximação final da pista 10, chame na final. Mara na final, Olimpo 03, mantendo a separação. Confirma o vento por Lima Serra Papá, senhor? 1900 graus, 12 nós. Papatango Lima, Serra Papá, no solo aos 4-4, libera a direita, solo 121, desce 19. Liberando a direita no 219, no solo Lima, Serra Papá. Salvador, Força Aérea 2325. Aérea 2325, prossiga. Eu consigo contato em uma dessas frequências. E você é a papá de qual pátio? Aqui é o pátio da Infraero, senhor. Limpo 03, autorizado toque arremetida com trem baixo e travado. Sim. 6853365. Não consigo contato. Mantém escuta, Força Aérea 2325. Ciente, na sua escuta, ela pronto e conta, 2325. Olimpo 03, tocou remeter aos 4-6. Curva esquerda, chame para girar base. Vou na esquerda, chamará para girar base, Olimpo 03. Salvador, Uruguão 273, boa tarde. 17 milhas, sudoeste, sul da posição Conde. Serviço radar terminado, chame o controle de Aracaju para autocoordenação. Frequência 120.3. 58 no 0, dessa via para 2000 pés, QNH no 0 no 1. Desce via até 2000 pés, estado 1 no 0 no 1, FTS 58 no 0. Limpo 03, autorizado o toque remetido no 1 no 0. Solo, voo Uno 940 para puxa de armamento, posição 04. Golo 940, puxe e acionar chama táxi. Chama táxi, 940. Golo 273, cópia. Prossiga. Salvador com fins nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, Leda após Leda, Leda direto ao bridge. Em bridge intercepta o Pesulo 16, conforme roda do plano após. Aciona 5547, controle 1998, Golo 273. Que autorizado nível 360 para Confins. Decola na saída da El, transição Leda, primeira curva à direita. Após Leda vai voar na prod bridge, bridge, Upper Zulu 16. 5547-1198. Correto, chame pronto, portão 03, Golo no 273. Reportaria. Na final, contra embaixo travado. Autorizado, toque arremetida. 1 no 0 graus, 1 no 2 não. 3, autorizado, toque arremetida. DOQ08, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. Agora para girar a base, o 03. 133.65, DOQ08. Alterno 133.65. Negativo, objeto 5810, tem ciência do NUTAM? Objeto 5810, tem ciência do NUTAM da área restrita? Ok, sim. Aguarde a diretoração para o localizador, objeto 5810. Objeto 5810 para o curso localizador com V direita, proa 060. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repós estabilizado no localizador. Direita 060, passará no lado web 59. Boeing 737-300 da Webjet, 9 milhas de Simbra. Limpo 03, autorizado girar base e chamará na final. Galeão, gol 1940. 4 e 3, Galeão, qual o POB? 1-68, 4 e 13, 4 horas e 13 minutos, Galeão, 1-940. Copiei. A direito, táxi, ponto de espera, torre 1-86, 1011 no altímetro, gol no 940. Boa noite, bom voo. A direita, ponto de espera, 118-6, 1011. Boa noite. Localizador objeto 5810. Objeto 5810, aguarde transferência de comunicações. Acionamento Gol 273 na posição 3. Autorizado, chame táxi, Gol 273. Samarão. Sol Salvador, trip 5241, tendo a informação CA, solicita autorização de tráfego. Quem chamou, confirme? Trip 5241. É, para confins do nível 400? Pode ser o 400. Ok, então está autorizado para confins, nível 400, decola, pista 1-0, curva direita, subida da El, transição Leda, após Leda direto Bridge, em Bridge intercept Upper Zulu 1-6, acione 5567, controle em 119.8, trip 5241. Ciente, o nível 400. É, saída da El, transição Leda, depois Bridge, Upper Zulu 1-6, decolada 10, curva direita, transponder 5567, controle 1198, trip 5241. Webjet 5810, chame final normal com o trem embaixo travado. 1-0 graus, 1-2 nós. Chama final normal, Web 5810. Batista, no parte 3. Chame, puxa, acionar. Trip 5241. Sim, chamada, puxa, acionamento. Trip 5241. 3, tocou e remeteu 5-5, curva esquerda, aguarde para girar base. Esquerda, aguardará para girar base, eu limpo 03. Gol 1940, além decola, pista 10. 1-0 graus, 1-2 nós. Além decola, 1-0, 9-4-0, tá bom. Decolagem imediata. Imediata. Objeto 5810, aguarde autorização de pouso. Boeing 737 da Gol alinhando para decolagem imediata. Guarda. Webjet 5810, informa o P3 da Força Aérea, na perna do vento, pista 1-0, 9.000 pés. Olimpo 03, acusa avistando o Boeing 737 da Webjet na final normal, pista 1-0. Avistando, Olimpo 03. Mantenha a separação visual com o tráfego, ingresse na final como número 2 atrás do Webjet, Olimpo 03. Olimpo 03 manterá a separação visual e ingressará na final. Olimpo 03. Webjet 5810, autorizado pouso, 1-0 graus, 1-2 nós. Gol no 940, decolou 57, chame o controle. Chama o controle, 940, boa. Boa. Pinas 330 de autonomia. Copiado 120, 330 Campinas, é isso? Afirmo. Táxi à direita, ponto de espera 118.6, 1010, 1011, corrigindo altímetro, Gol no 273. Ok, ponto de espera 118.6, 1011, altímetro, obrigado. É, ó, 940. Salvador, boa noite, Altan 3197, 360 para o Galeão, cópia. 360 Galeão, pronto? Pronto. 360, pelo isso que 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, até Gruf, pós conforme rota. Pistão no zero, direita, subida da El Leda, após Leda direto Bidev. Transponder 5574, controle em 198, TAM 3197. 360, Salvador, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu, nomeia, Gruf, rota. 10, decola à direita, da El Leda, após direto Bidev. 574 transponder, 1198 é o controle, TAM 3197. Que destino autorizado, Galeão, chame pronto, puxa acionar. Galeão vai chamar pronto, puxa acionar, o 3197. Prossiga. Aguarde, mantenha na escuta, aguarde, também de Abraão. Salve Salvador, boa noite, Web 5810, livrou, Boa noite, Web 5810, tá exando pela Alfa, pois Quilo, Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Alfa, Quilo, Pátio 3, chame para ingresso, Pátio 1, 5, 8, 9, 10. Brava, circuito de tráfego, é isso, confirme? Vou voo local em qual setor? Setor a serra lá da parte histórica. Aguarde. Gol no 273 ali mantém. Ali mantém o gol no 273. Bernardo, vento down no zero, aguardando para tirar base. Vento down no zero, aguardando base, eu limpo 03. Gol 73, livre decolagem, vento 1 centena das 9. Defesa da Força Aérea na parada do vento, não interfere com a sua decolagem. QC, a livre decolagem na 10, gol 73. Negativo, tem uma outra área que vai das 20 Zulu, que já começou, até as 9h59. Vai ser pro norte, afastar até quantas milhas? Negativo, negativo, a área do Pelourinho, o farol da barra, aquela área é negativa. Ok, então autorizado o voo local com a 500 pés, o corredor forte. Decola da 17 com proa norte, guardando a liberação do controle em 198, torre em 118.6, acione 0126, Tango Índia Brava. e o tempo de voo? Webjet 5890 para ingresso Pationa. 5890, ingresso portão 08. 08. Langia Bravo, Cinti, copiado, chame a torre 186 para acionamento e táxi. A 2, copiado, Bravo. Controle, boa noite, Gol 1273. Gol 1273, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, precisa sair da EL, Gol 1273. Tente chamar para o táxi, 35241. Gol 1940, chame centro, recebe frequência 133.25, alternando 125.1. A 33251, boa noite, bom serviço. Controle, autoriza o Gol 1273, curva direita, por aqui da EL. Autorizado, Gol 1273. Autorizado, 273. Alô, F758NH. Prossiga. Principalmente parece que está ocupado aqui o 8. É o 10, portão 10. Modificaram aqui e não avisaram a gente, portão 10. Ok, portão 10. O da área do notão, da área restrita, próximo à duna? Negativo. Gol 1884, após o TAP, o senhor será vetorado, irá passar o curso localizador e para interceptar o localizador. Ok, após o TAP será vetorado, só reafirmando, está transportando o órgão que está para transplante, ok? Sente, Gol 1884. Gol 1884 é o número 1 para pouso, se o senhor desejar, livre das restrições de mínimo de velocidade. Ok, livre da restrição, obrigado. 3197 no gate 8 para posicionamento. Chame táxi, 3197. Chama táxi, 3197. Vai tomar na posição que é 3197. O 97 copiou autorização de puxa acionar? Afirmativo. Só vai acionar na posição, tá ok? Ok, então acione na primeira e chame quando pronto para iniciar o pushback. Vai acionar e chamar quando pronto para pushback 3197. Você não autorizaria o Gol 1884 voar direto para o inferno, já presente? Gol 1884 negativo, mantém o perfil da chegada. Ok, mantém. Solo Salvador, trip 5241, está com 59 a bordo, autonomia de 3 horas e 39, alterna Galeão, solicita autorização táxi. Trip 5241, altímetro 1012, táxi autorizado em frente, pátio 3 após Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186. Sente, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, trip 5241. O 03 está livre para gerar base? Afirmativo, reporte na final, tem machado checado. No base, reportará na final, 03. Controle, Gol 1273.